no 73, decolou 31 no controle 120.8, bom voo, boa noite. 1208, gol 1173, obrigado, bom trabalho. Salvador, gol 1173, decolou na sua escuta. Gol 1173, contato radar, setor 400, saída da El. Dael, após esse no pé, direto líder. Ok, 400, Dael, após esse no pé, direto líder, gol 1173. Após 2000. 2000, obrigado. procedure. Solicita a mesma frequência 1251 e alternativa 33 vazio. 30 está na frequência do controle em Salvador. Frequência 0 está jogando no 30 decimal 3. 7, está autorizado para Campinas, nível de voo 360. Decola na canteira 10, com a primeira curva à direita para o perfil da subida da El Leda, transição Motiva. O transponder é o 5, corrija. Em Motiva, intercepta Ampers, o voo 10, até Trig, após Ampers, o voo 16, até Belo Horizonte e após Trig, conforme a rota do plano. É, o transponder é 5434, controle 120, decimal 8, proteja. Correto, trip 5557, chame pronto para o acionamento. Portão 01. 7, autorizado o posicionamento no portão 1, chame em 118.95 quando pronto para o táxi. O altímetro 0 no meio. Zero, 3:30, Ribeirão Preto. Livre o táxi à direita, chame pronto no ponto de espera para a decolagem. 5557, autorizado a alinhar e decolado ao 1-0, vento de 190 graus com 9 nós. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aperzulu 10 até a posição Bride, após Aperzulu 16 até Belo Horizonte, após cheque conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, transição Motiva, transponder é 5437, controle 120, decimal 8, conseguido. Decolou aos 17, chame o controle em 120, décima 8, e tenha um bom dia. Bom, agora 8, até amanhã. Sr. Salvador, bom dia, 35557. Bom dia, contato radar, número 360, está autorizado Valida na presença. Lira da presente, 360. 5557 é múltiplo na frequência 251 e alternativa 3395. 251 e secundária na 3395. Bom dia, gol no 161, autorizado posicionamento no 11, chame para o táxi, o altímetro no 06. O 329 essa identificação no ideal de descida é 4 mil pés. Ajuste é uma 0 no meio. 1161 para o táxi, COB 080, autonomia 4 horas, alterna ao Galeão. 80 a bordo, 4 horas e Galeão. Vidro táxi via pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10. O altímetro permanece no 0 no mecha e pronto para a decolagem. Voo no 161. Autorizado o táxi do pátio 1, Índia, chama lá no ponto de espera da 10. Voo 1161.